Condições de fazer um 360 pela esquerda? Afirmativo. Sente. De Alvin no ponto de espera, chame a torre em 18.6. O ajuste é padrão, tem uma boa viagem, 3897. Após a passagem do Gol, que vai parquear no portão 5, segue via Juliette Alfa e chama a torre no ponto de espera, o 986, até 3897, obrigado. Sim, o SS é colono 9, controle 198. 198, bom trabalho, bom domingo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Gol Uno 567, decola, perfil da Gole. Uno 567, boa tarde, contato radar, voo 360, sai da Gole. Sobe para o 360 na saída Gole, Gol Uno 567. É o que é autorizado, o 360, o senhor aceita e copia? Afirmativo, aceito então, 360, o Gol Uno 273. Gente, está autorizado então com fim, o nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, e em Bridge, intercept aí o peso Lua 1-6, até o destino. O controle 1-9.8 e o transponder é o 5-0-4-0. Gente, copiou autorizado a nível 360 para Confins, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, após direto bridge, quando intercepta para o Zulu 1-6, controle 19-8, transponder 5-0-4-0, gol 1-2-7-3. Correto, gol 1-2-7-3 e chame pronto no portão 3. Chama pronto, gol 1-2-7-3, obrigado. Fala já! Vitorinho da Juliette, chamei a torre 1-9-8-6-12. 2-8-6-12. Espera, dando zero, pronto. Autorizado, linha manter 3897. Livre linha manter 3897. Oi, Vitorinho da Juliette. Posição? Última final da 1-7, após Juliette. Forçada a final da 1-7, reforçará. Controle do Gol no 567. Prossiga. Vai subir para o 340 restrito. Se facilitar para a senhora poder coordenar 400 para a gente depois, eu agradeço. Sente. Parou na barra, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, condições de informar seu pouso em morro? É 203. Sente frequência livre. É, Quilo Romeu Oscar. Romeu, Tango Romeu, livre pouso 1-0-0, grau, meia dúzia mais. Livre pouso 9-7, quilo, Tango Romeu. 6-0-1, é com os 2-2, controle 19-8. 19-8, obrigado, boa. 3-0-3, após o TAP 2 mil pés, o ajuste no 0-3, está autorizado a final em LS, reporta estabilizado. 2013, reportado estabilizado, 3663. Controle Salvador, gol 9-0-1, decolado no fio de quadro. Gol 9-0 no contato radar, subo 360 da presente direita, direto da El. Direita, direto da El, 9-0-1. Gol 9-567 da presente voo, eu fito. Está autorizado o nível final 400, porém restrito ainda ao 340. Gente, da presente, então vamos lá na proa de ofito. Ainda restrito no 340 e aguardando a sua autorização para ascensão 400. O azul 4234 pode chamar na proa de Aracaju? 4234, chame Recife, solicite ao mesmo aí no 25, decimal 45. Livre de colagem, pistão 903897. Tango Romeu, autorizado livrar para estacionar para o Evangelho do Romeu, seu solo 25. Linha direita, a parte da está, obrigado, boa noite. Kilo 9, 8, 6, 12. Yellow, obrigado. Whiskey Golf Kilo. 603, redução no 709. Ano 7, ok? Da presente, final do ano 7 direto. Reporte Kilo. Kilo. Indo para livrar uma formação, mais 20 milhas de barra. Tá livre de desvios. Novembro Alfa, prossiga. As condições dos dois corredores reportam através de Paris, fim de Novembro Alfa. Ok, reduzindo. Na negativa, evite a redução. Se puder até acelerar, é melhor. Pro gol no 567, bom domingo. Obrigado, igualmente. No grau 89. 19-8, obrigado, até a próxima. Só 3603 a presente, reduza para aproximação. Controle Salvador, é o TAN 3897, muito boa noite. Tá passando 2500 por 340, nada El. TAN 3897, contato radar, sua 340, da presente direita, direto da El. Direita, direto da El, TAN 3897. Eu sou os 27, imediato, back traffic, repartizando. Tá 3003, complete a aproximação, tô rindo no 862. 86, obrigado. Vajão 06 através de Bitoto. Gente, para ingresso no circuito, tô rindo no 862. Vende. 00 graus 89, os bichos que vão aqui. Quero. Boa noite, TAN 3603. Muito baixo, confirme. TAN 3603, estabilizado em LS visual. Okay, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, 3603. Aguardando. TAN 3897. Ok, então voando lindo da presença para efetuar desvios, o 3897 vai reportar. O Guardião 07 cruzou através de Pituaçu. A intenção é pouso aí no pátio do Graia. Gente, mantém ainda aí a proa paralela, farol de Itapuã. Proa do farol de Itapuã, aguarde a passagem do TAN 3603, agora 1 milha de cibra, pode usar o tráfego. Relativo com proa do farol, aguardando a chamada visual. Já avisou algum tráfego? Ok, então ajuste aí para cruzar final por trás do tráfego e chame para a base direta pro Graia. Tente, na retaguarda do TAN, o Guardião 06. só não vai levar para avistar. O fio para avistar ali da direita, estacionar a presença livre. No 601 no Recife, e no 33, decimal 25. Tá 3 na 10. E voltando. Mensagem prossiga. Infelizmente, sem contato com 101267, teria outra frequência? A frequência é no 260 até N1-288. Ah, desculpa, 260-288. Bom trabalho. Gol no 601 no Recife, 133, decimal 25. 133-25, obrigado, boa. Romeu Índia, November Alfa, prossiga para a rotatória, reporte dos Alfa em campo. É o gol 1273 para posicionamento, portão 03. Gol no 273, autorizado, chama para o táxi. Ok, autorizado, chama para o táxi, obrigado, no 273. Seguindo para a final, Grael, Guardião 07. 06, desculpa. Ok, Guardião 06, informe do solo, vento 120 graus, meia dúzia nós, autorizado, pouso para o Grael. 7. 3325 com Recife, obrigado, até a próxima, 3897. Até. Solo. 19, obrigado. Boa, 3603, ciente, tá livre o táxi Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, ciente, 3603. Salve Salvador, boa noite, eu vou 1940, formação CA, autorização para Guarulhos. 1940, está autorizado, Guarulhos, 360 nível, via Peruíque 50 até o destino, visto no zero decola, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, intercepte o eixo da aerovia, 198 é o controle. E o transponder é o 5043. 1940 autorizado para Guarulhos, nível 360. Via Perisque 10 ao destino, decolada 10, curva direita da El, Leida DCT de 10. 198 controle, 5043 transponder. Gol 1940. Correto, gol 1940 e chame pronto no portão 5. Vou chamar, obrigado. Salvador, boa noite, 3197, está na posição 9. Ciente da situação do horário, gostaria apenas de solicitar o nível 360 como final para o Rio de Janeiro, se possível coordenar a junta. E Matias, será possível quando você vai coordenar o 360? 360, só me confirme o indicativo de chamada, o TAM 3. TAM 3197. 3197, será coordenado 360, só um instante. Assim que o plano chegar, eu chamo o senhor para cópia. Tá na sua escuta, obrigado pela colaboração, TAM 3197. Sandou Gol 1273 para o táxi com 102 a bordo, atualmente 3 horas, alternando Campinas. Gente, Gol 1273, está livre o táxi à direita. Ponto de espera da 10, chame a torre em 18,5, ajuste a padrão, Gol Riacho. Ok, direita na pista 10, 18,5, Gol 1273, obrigado, boa noite. Você quer parar a final do ano 7, chame a torre 1-8, meia dúzia. Salvador, uma boa noite, jogou 1273, aproximando ponto espera, pistão no zero, pronto. Autorizado, linha de decolar 273, vento 1200, meia dúzia noite. Livre de decolagem, pistão no zero, gol 1273. Hotel Lima Tango, prossiga. Gente, Hotel Lima Tango, está autorizado o local Salvador, 510, litoral sul, e até o farol da barra e retorna, pista no 7 decola, 19,8 é o controle, 18,6 a torre e o transponder é o 0176. Hotel Lima Tango, chame a torre, 18,5 para acionamento e o ajuste é padrão. Bom voo, até a volta. Decola 6-8, 14,9 decimal 8. 19,8, gol 1273. Salvador, uma boa noite, gol 1273, saída da EL, nossa escuta. Gol 1273, boa noite, contato radar, sua 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 1273. Controle o gol 1273, vai precisar um desvio à esquerda por 30 milhas, proa 200. Tá livre de juiz. Gente, proa 273. Afirmo, já tem o seu plano autorizado aqui com o 360 pro Galeão, tá pronto? Negativo, 317 pronto pra cópia. Gente, tá autorizado o Galeão 360, o nível, decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev, intercept a Upper November 857, até Porto Seguro, após Upper Lulu 1-6, até a posição Groove, em Groove, intercept a Upper Zulu 1-4, até Toquinho, o controle 1-9, decimal 8, e o transponder é o 5051. Botan 3197, está autorizado o Galeão no 360. Coloca 1-0, curva à direita, saída da El. Depois Leda DCT Bidev, onde intercepta até November 857, até Porto Seguro, Upper Zulu 1-6, até Groove, Upper Zulu 1-4, Toquinho. Controle 1198 e o transponder 5051, TAN 3197. Correto, 3197 da TAN, chame pronto, então o pushback é acionamento. Chamaremos, obrigado por enquanto, TAN 3197. O Gol 1273 pode voar, Leda? Tá presente? Está autorizado. Obrigado, Leda, presente 1273. Queixão para o táxi. 3 Recife, 1-3-3, decimal 2-5. 1-3-3-2-5, Gol 1-2-3-3. aguarde pronto para o taxi. Aqui aguarde a passagem aí do Índio November Alpha, que está livrando a pista agora da visual. Visual da nave, tá? Para a hora que eu matar. Que após ele, reposta no ponto de espera plana. Deixa eu dar o número, foi percebido. Limatango, Limatango autorizado decolagem, o vento de 120 graus, 8 nós. Então, sua decolagem é 47, chama o controle 1998. As 47, controle 198, grava. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papatango, Hotel Limatango. Hotel Limatango, prossiga visual 500 pés, reporte para o regresso. Visual 500 pés, pelo axé, reporte para o regresso, na escuta permanente. Gol no 776, está 2.000 pés, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado no 776.